Eu gostava que abríssemos as Bíblias na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. E enquanto os irmãos vão procurando segundo aos Coríntios, que fica a seguir a primeira aos Coríntios, não é? E o capítulo 4 fica antes do capítulo 5, eu aproveito para dizer mais uma vez que é a palavra de Deus que vamos ler. E eu desejo que seja ela a falar. É como disse o pregador desta manhã, ao ar livre, na Portela, no Rio Mondego, onde nós celebramos, onde nós demos testemunho, onde as pessoas fizeram confissão da sua fé em Cristo, não é? E nos congratulamos por descerem às águas. O pregador dizia: se não me ouvirem a mim, ao menos ouçam a palavra de Deus. Porque eu não sou importante. A palavra de Deus é que é. Deus é que é. Ok? Se você não quiser ouvir nada do que eu tiver para dizer, paciência. Paciência. Mas ouça ao menos a Bíblia. E a Bíblia diz aqui no capítulo 4, verso 3. Repito, segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso 3 e verso 4. Mas se o nosso Evangelho ainda, se ainda está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Só aqui, só isto. Claro que eu gostaria e poderia ler o capítulo todo, mas eu peço aos irmãos que façam um bocadinho também de exercício em casa e leiam depois, está bem? Para poderem entender melhor acerca do que fala aqui, não é? Os tesouros de Deus, não em gente grande, mas em gente humilde. Não em gente que diz: eu sou, porque eu é que sou, porque eu sou bom, porque eu tenho esta capacidade ou aquela, ou tenho muitas. Não. Mas os tesouros de Deus e a graça do Senhor e a bênção do Senhor habita e abunda nos corações que dizem: eu não sou em mim mesmo, mas em Cristo é que eu sou o que sou. Amém? Por causa daquilo que Ele tem feito na minha vida e por causa da presença dEle no meu coração, então eu tenho este benefício. É isso que eu desejo que, efetivamente, a palavra de Deus traga aos nossos corações, e acredito que era isto que o apóstolo também desejava quando estava a dizer estas coisas. Escute. Para um homem, um jovem japonês chamado Kuri, só uma coisa era importante: o prazer. Este jovem, tudo o que queria fazer na vida era gozar. Era sentir o prazer das coisas próprias de uma idade juvenil. Não sei se é só na idade juvenil, mas acredito que essencialmente é o que acontece com vidas que, não tendo mais nada e pensando que não há mais nada, apenas procuram divertir-se e distrair-se e dar largas à carne. E era isto que acontecia com este jovem marinheiro japonês. Uma noite, num bairro de marginais em Tóquio, ele sentiu uma mão que tocava no seu braço. Alguém lhe entregou um folheto que ele nem sequer se dignou ler, mas machucou-o assim com a mão e lançou-o na cara da pessoa que lhe ofereceu. Talvez este episódio, este tipo de acontecimento, talvez não é estranho a alguns de nós. Esta semana eu estava a falar com um irmão que está aqui. Ele estava a falar comigo, estávamos a falar um com o outro. Eu não estava sozinho, nem ele, estávamos as famílias. Estávamos a conversar um bocadinho e ele estava a dizer que falou de Jesus a alguém e que a pessoa teve uma reação negativa, e isto entristece. E eu sei, entristece, de facto, entristece, não é? Foi o que terá acontecido aqui. 15 dias mais tarde, este rapaz, Curi, passou pela mesma rua e ouviu cantar. Curioso, aproximou-se do grupo de cantores. Depois do grupo acabar, um jovem chega-se para ler um texto bíblico que dizia assim: a palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós, eu e as pessoas que estão aqui comigo e que creem e que andam no caminho do Senhor e o seguem, é o poder de Deus. Amém. O jovem prosseguiu e disse: se há aqui alguém para quem o Evangelho parece ou tem parecido loucura, É porque você está perdido neste momento. Estas palavras tocaram particularmente aquele marinheiro como uma flecha. Ele pensou, serei eu um daqueles que se perdem? No final da reunião, ele aproximou-se do pregador a fim de pedir esclarecimentos quanto ao Evangelho, que é poder que salva. Eu pergunto, será o Evangelho ou será possível o Evangelho ser perdição? É uma pergunta que eu deixo. Se está escrito que ele é o poder de Deus que salva, como é que pode ser que ao mesmo tempo ele seja perdição? Pode de facto ser perdição se alguém que tem acesso ao Evangelho o desprezar, se alguém que tem acesso ao Evangelho o ignorar, se alguém que tem acesso ao Evangelho o lançar fora, ele pode ser perdição, sim. Porque se por um lado ele foi enviado para salvar, ao mesmo tempo o Evangelho que é desprezado condena a pessoa. Há um texto em João 12, 48, que diz que a palavra é que condena as pessoas no dia do juízo e não o próprio Deus, como alguns pensam. E alguns dizem, não acredito que Deus tenha a coragem de condenar ninguém. De facto, Jesus disse, não sou eu que condeno porque eu não vim para condenar, mas a palavra que desprezam quando eu prego, essa mesmo vai julgar as pessoas e vai condená-las porque as pessoas a desprezaram. Ela é a palavra que salva aqueles que creem, mas é a palavra que condena as pessoas e vai julgá-las se elas a desprezarem. O Evangelho em si mesmo não é condenação. É basicamente o poder de Deus que salva. Como disse o apóstolo Paulo em Romanos 1,16, não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o que é, quem o prega crê como crê, e quem o ouve fará o que quiser do Evangelho. As pessoas são responsáveis pelas suas decisões e têm que ter a consciência de que a decisão que tomarem vai resultar exatamente nessa decisão. As pessoas que creem serão salvas, as que não creem serão condenadas. Não há responsabilidade da parte divina, não há responsabilidade da nossa parte. Nós faremos a nossa parte, que é anunciar a palavra. O Evangelho fará a sua parte, que é tocar as vidas, e a decisão está nas pessoas, que dizem sim ou dizem não. Eu, você, nós e muitos outros é que podemos transformar o Evangelho condenador ao desprezá-lo. Podemos transformar o Evangelho no Evangelho condenador ao desprezá-lo como Evangelho salvador. O marinheiro da nossa ilustração desprezou aquele folheto, é a palavra impressa, e isso trazia sobre ele a condenação. Neste sentido, o Evangelho é condenador. Neste sentido, o Evangelho é perdição. Ele estava perdido depois de ter tido a oportunidade e ter apenas desprezado. Não quis saber. Mas quem nele crer, por ele será salvo. Muitas pessoas estão aqui, não sei se todas, mas muitas pelo menos, sabem que é assim, porque em algum tempo da sua vida, ouvindo o Evangelho, creram. E o Evangelho fez isto na sua vida, salvou a sua alma. Esta manhã as pessoas que desceram às águas disseram por elas mesmas. Nós perguntámos, mas quem expressou foram elas. Eu creio que Jesus me salvou. Eu creio que Jesus perdoou os meus pecados. Portanto, há uma experiência com Deus que resultou da decisão que as pessoas tomaram de crer, de desejar, de abrir o coração. E Deus operou na vida delas. É isto que o Senhor faz na vida das pessoas que abrem o coração para Ele. Este é o Evangelho que nos deixa cure. Ou é o exemplo, aliás, que nos deixa cure, quando ele refletiu, creu e decidiu aceitar o Evangelho como o único meio de salvação de Deus. Ele experimentou a libertação. Assim, o Evangelho é o que nós permitimos que ele faça em nós. Eu vou repetir, porque eu estou aqui a tocar pontos que, na minha perspectiva, são importantes valorizar. Primeiro, o Evangelho não é condenação em si mesmo. A postura que as pessoas têm é que pode produzir condenação perante o Evangelho de Salvador. Em segundo lugar, o Evangelho é ou torna-se para nós, talvez é mais correto dizer assim, aquilo que permitimos que Ele faça. Porque Deus enviou o Seu Filho e por meio dele o Evangelho de salvação, para que as pessoas pudessem ter a oportunidade de ser salvas. Tudo está feito. Toda a misericórdia divina está revelada. Toda a bondade de Deus está ao nosso dispor. Está nas nossas mãos decidir fazer aquilo que nos compete ou aquilo que nós entendemos que devemos fazer. Isto explica a razão. Talvez às vezes os crentes perguntam, mas eu estou aqui para vos ajudar, porque tantas pessoas que têm alguma espécie de contacto com a palavra de Deus, nada experimentam e nada recebem. Enquanto que ao mesmo tempo muitos outros são pelo mesmo evangelho libertados, são pelo mesmo evangelho curados, são pelo mesmo evangelho salvos, são pelo mesmo evangelho transformados. Ah, ouça, isto é tão assim que até é possível, e quem sabe se não é a verdade aqui nesta tarde, haver pessoas, como é o caso, e umas têm e outras não têm, umas recebem e outras não recebem, umas experimentam e outras não experimentam, umas têm testemunho para contar daquilo que o Senhor já fez na vida delas e outras ainda continuam à procura e continuam a olhar e não têm experimentado e não têm acontecido nada. Porquê que é assim? Porque Deus ama mais uns do que outros? Alguém aqui acha que isso é verdade? Não é. A própria palavra diz que isso não é assim. Deus ama a todos da mesma maneira. Acaso o Evangelho tem olhos e ouvidos e tem mente e decide, mas decide mal, porque volta-se para uns e não se volta para outros, ou volta-se para uns e volta-se de costas para outros? Será que é isto? Não! A palavra é enviada para todos. Quem a prega, prega a pensar em todas as pessoas que podem ouvir. Nós quereremos chegar a mais pessoas. Quando pregamos, o nosso desejo é ir mais longe. É que a palavra toque mais um, toque mais outro. Portanto, em nós há o desejo de que a palavra de Deus toque e Deus opere em cada pessoa. Então porquê é que uns têm e outros não têm? Porquê é que uns alcançam e outros não alcançam? Porquê é que há pessoas que experimentam e outras não experimentam? Porquê é que há pessoas que podem dar testemunho de bênção, de vitória, de cura, de ajuda e outras não? É exatamente por causa desta postura que as pessoas têm. Na verdade, uns creem e outros não creem. Uns querem e outros não querem. Uns aceitam e outros não aceitam. A ação e os respectivos resultados da palavra de Deus numa vida estão condicionados à atitude de cada pessoa. Por isso, tenha cuidado ou pense bem o que é que você tem feito com a palavra de Deus. Se o Evangelho está encoberto, e o apóstolo Paulo diz no texto que lemos no início que está, é para aqueles que se perdem que o Evangelho está inoperante. Pois para aqueles que escolhem dar-lhe relevância, ele continua a ser como sempre foi e vai ser o Evangelho libertador, o Evangelho sarador do nosso Deus, como facilmente se depreende ao ler palavras que eu já vou dizer antes de encontro, que dizem assim: filho meu, palavra do Senhor para nós, atenta para as minhas palavras. Às minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para aqueles que as acham e saúde para o seu corpo. A palavra é sim, disse o sábio Salomão em Provérbios capítulo 4. A palavra é poder. Não apenas Paulo descobriu isto, não apenas o apóstolo veio dizer isto anos mais tarde, já o sábio Salomão, da parte do Senhor, disse as mesmas palavras. O Evangelho resulta, o Evangelho produz efeito, a palavra do Senhor veio para abençoar. Mas onde estão aqueles que escolhem crer no Evangelho? Que escolhem agarrar-se à palavra? Não apenas na hora do culto, se bem que alguns nem na hora do culto, mas também logo, quando já não estivermos no culto, amanhã, quando estivermos no emprego, quando estivermos a fazer a nossa vida, onde estão os que creem? Onde estão aqueles que amam? Onde estão aqueles que confiam? Onde estão aqueles que procuram conhecer, lendo a palavra, ouvindo a palavra, e procuram dizer: Senhor, obrigado por ela. Eu creio, a tua palavra é para mim poder. Senhor, eu oro para que por meio dela tu toques a minha vida. Onde estão aqueles que fazem isso? Esses estão a alcançar a bênção. Mas se alguém não faz assim, a bênção está longe. E infelizmente as pessoas continuam e teimosamente à procura de solução nos homens e nas mulheres e na religião e naquela e na outra, e andam de lugar em lugar e continuam sem ter, porque não percebem que a solução está em Deus e está no seu Evangelho, que é o único poder de Deus ao nosso dispor para salvar. Apenas o Senhor deseja que nós possamos crer. O Evangelho, repito, é aquilo que permitimos que Ele faça em nós. O jovem Kuri, tal marinheiro japonês, desprezou primeiramente e continuou perdido por 15 dias. Mas felizmente, e pela graça do Senhor, que o Senhor o tocou e 15 dias depois ele teve o mesmo privilégio, mas teve uma atitude diferente. Valorizou o Evangelho. Creu no Evangelho e foi salvo pelo Evangelho. Mudou. Aquele jovem não foi mais o mesmo dali em diante. Não foi mais o mesmo, porque ele teve uma atitude diferente. Como vê, Deus é o mesmo, o Evangelho é o mesmo. A atitude da pessoa mudou e as coisas mudaram. A Deus toda a glória. Deixe-me perguntar, o que é que você pensa do Evangelho? E agora, a minha pergunta é necessariamente para si que está aqui. Eu não costumo fazer perguntas aos ausentes. Aos ausentes, se tiver que as fazer, tenho que fazê-las quando estiver presente, com eles ou eles comigo. De resto, é assim. Eu estou a falar com quem está aqui. E eu pergunto outra vez, o que é que você pensa? O que é, o que tem sido? O que é que você deseja que seja o Evangelho de Cristo daqui em diante? E de preferência a começar já. Quando eu coloco uma questão como esta, eu não espero que você seja simpático apenas, ou politicamente correto. O que espero, sinceramente, é que você seja honesto, pois o Evangelho apenas vai funcionar na base da nossa honestidade. O Evangelho não funciona por simpatias, não funciona por apetites, não funciona por conveniências. O Evangelho não é assim. O Evangelho é, em si mesmo, poder definitivo e disponível para aqueles que creem. A nossa postura é que muda as circunstâncias. O que é que você acha do Evangelho? O que é que ele é para si? O Evangelho de Cristo não funciona na vida dos simpáticos. O Evangelho de Cristo não funciona na vida daqueles que pensam que são alguma coisa. Não funciona na vida daqueles que acham que sabem e que têm tudo. Mas funcionará, com certeza, na vida dos sinceros, na vida dos humildes, na vida dos necessitados em potencial e dos que creem de todo o coração que ele ou é ele o meio pelo qual tudo funciona, o meio pelo qual Deus opera, o meio pelo qual Deus resolve, o meio pelo qual Deus se revela e toca vidas. Por isso é que o profeta Isaías, da parte do Senhor, disse: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. O apelo foi feito. O apelo tem sido feito ao longo dos anos. Porque é os servos de Deus, é o Senhor dos servos, e nós hoje também somos servos de Deus. Continuamos a pregar, a anunciar, continuamos a clamar, e logo Deus continua a tocar vidas através da sua palavra da mesma maneira. E o desafio continua a ser o mesmo: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, escolhei ouvir. Tomai a decisão correta de valorizar a palavra de Deus. E a vossa alma viverá. Aleluia. Nós oramos. Eu tenho pedido a Deus isto. Na quinta-feira eu estava ali de joelhos, estava a dizer: Senhor, nós desejamos muito que toques vidas de verdade. Nós não queremos apenas pessoas que vêm, que simpatizam, que gostam, que acham bem, que se interessam pela nossa maneira de cultuar, porque provavelmente outros cultuam de outra maneira. Não há mal nenhum nas maneiras de cultuar, desde que não fuja dos princípios bíblicos. Cada um cultua como entende, como acha. Diante do Senhor não é muito relevante as posturas exteriores. O mais importante para Deus é os corações. Deus aprecia a sinceridade, a sensibilidade, a humildade das pessoas. Quando as pessoas estão diante do Senhor de coração aberto, Deus naturalmente fica sensibilizado por isso e disponível para tocar os corações. Isso é que importa. E eu ando a orar para que Deus toque vidas, que venham com humildade, conscientes de que precisam de Jesus. E se eles não forem salvos, vão perder-se para sempre, porque estão condenados por causa dos seus pecados. Mas aceitando Jesus, serão salvos. E nós desejamos que o Senhor opere e que as pessoas venham para isso e sejam inseridas na igreja porque estão salvas por Jesus e não o contrário. Porque nós não queremos muita gente, queremos pessoas salvas. Agora, se me perguntarem: pastor, irmão, não quero muita gente salva? Claro que quero. Era o que faltava não querer. Mas muita gente salva para andar no caminho, para andar com Deus, e muita gente salva para chegar ao céu. Salva de verdade. Salva de verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Inclinai os vossos ouvidos. Vinde a mim. Ouvi. E o Evangelho vai produzir efeito. Vai trazer vida. Vai trazer vida. Eu lamento os que não creem. Refiro-me às pessoas que estão lá fora. Àquelas que a gente chama incrédulos. Mas a esta hora o Senhor Jesus há de estar bem triste por tantos que estão dentro e que às vezes vêm e estão connosco, E eu não me refiro só aqui, mas também me refiro aqui. Refiro-me a todos os lados onde isto acontece. E continuam sem vida. Entende? Não dá. Continuam sem vida. Não há mudança. Não acontece milagre. O que é que se passa? Por isso é que alguns não acreditam. Por isso é que alguns acham, não, o Evangelho não é. Afinal, eu pensava que era. Mas em que é que você se baseia? Baseia-se que Deus falhou? A palavra não produz porquê? Porque a palavra é impotente? Ou você está baseado no exemplo negativo de alguns? Nós lamentamos, e Deus também, que as pessoas não sejam exemplo muitas vezes, e também lamentamos aqueles que teimam a olhar para aqueles que não são exemplo, não conseguindo vislumbrar pessoas que têm exemplo, porque há pessoas que são exemplo. Há pessoas no mundo e há pessoas nas igrejas que são exemplo. Porque é que você não olha para esses? Quando alguém reclama, eu olhei para aquela pessoa é uma vergonha. Então, se é uma vergonha aquela, olhe para aqueles que são uma bênção. Porque há aqueles que são uma bênção. E Deus quer abençoar a sua vida através dessas pessoas. E veja nessas pessoas a bênção de Deus. E acredite que Deus pode fazer a mesma coisa na sua vida. Viva! Como sinal de que o Evangelho está a produzir. E a operação de Jesus está a acontecer. Nesta tarde, recuse-se a pertencer ao grupo dos que continuam sem experimentar, porque têm banalizado a palavra de Deus. Isto é o que eu acredito e é a única justificação que eu tenho para o Evangelho não operar, é as pessoas banalizarem o Evangelho. As pessoas dizem, não, a palavra de Deus é muito importante, mas ela faz pouco parte da vida das pessoas. O Evangelho está muito à margem, está muito esquecido, é muito banalizado. O poder de Deus não está na vida daquelas pessoas porque elas não valorizam o Evangelho, porque elas não dão lugar à palavra, porque elas não se enchem da palavra, porque elas não leem a palavra com sentimento de humildade e ao mesmo tempo de pedido de ajuda. Senhor, fala e toca a minha vida por meio da tua palavra. Senhor, eu decidi acreditar, a tua palavra é realmente bênção para mim e eu desejo que ela produza efeito. Senhor, opera em mim por misericórdia e vai ver se Deus faz ou não faz. Eu desejo desafiar as pessoas que estão aqui nesta tarde a crer, a aceitar e a experimentar o grande poder e a grande eficácia da palavra. Esta manhã ouvimos o pregador dizer que ele tinha experimentado e sabia, porque ele estava a falar da experiência própria, e nós conhecemos aquele homem e sabemos que é verdade. Sabemos que é verdade, ok? Não é só aquele. Há muitos outros que têm experimentado o poder do Evangelho nas suas vidas. Desejamos que você decida experimentar o poder do Evangelho na sua vida. Talvez há pessoas aqui que dirão, pois, eu já experimentei, e foi bom. Não acha pena, para não lhe chamar outro nome, que você diga, já experimentei. Então o que é que se passa? Porquê é que não experimente? Foi bom. Até porquê é que não é agora? Então o que é que mudou? Alguma coisa não está bem. E que eu saiba, não é falha do Evangelho. Não é culpa de Deus. Talvez você não tenha a mesma postura. Precisa de refletir. Precisa de estar disponível para aceitar o desafio que Deus está a fazer-lhe, a fim de que a palavra produza o efeito que Deus deseja que ela produza. A minha palavra, disse o Senhor, que eu envio não voltará vazia. Ela vai produzir efeito, porque eu enviei com propósito, e ela vai produzir. Se não produzir na vida de alguém, vai produzir na vida de um outro alguém. Se alguém disser eu não quero, vai haver um outro que vai dizer eu quero. E a palavra vai produzir efeito, porque não volta vazia. Não volta vazia. E se a palavra não produzisse efeito em ninguém aqui nesta tarde, eu ainda assim ia louvar a Deus, porque na minha vida ela tem produzido e está a produzir outra vez. E eu louvo a Deus, porque a palavra é mesmo bênção para a minha vida. Mas eu espero que efetivamente eu não esteja sozinho. Mas haja aqui muita gente. O ideal é que todas as pessoas que estão aqui possam crer no Evangelho e possam permitir e desejar que o Evangelho produza efeito na vossa vida.